ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Boa tarde, ouvintes da Rádio Capivara 96,1. E está começando mais um Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar. Se meu mundo cair, eu que aprendo a levantar. Se o seu mundo, nessa sexta-feira, assim como o mundo de Maísa, está caindo, está em queda, você sintonizou no lugar certo. Você sintonizou no 96,1, na Rádio Livre Capivara, começando mais um Na Fossa, programa que é sua radiofonia terapêutica, na faixa, para você, sempre às sextas-feiras, a partir das 16h30 e alguma coisa, logo depois da hora do chá, você entra com a gente aqui na Rádio Livre Capivara. Além do 96,1, a gente também lembra que você pode ouvir a Rádio Capivara em qualquer lugar do mundo, pelo nosso blog, o Rádio Livre Capivara. Dá uma olhada lá no blog também, você pode ouvir além das ondas sonoras são carlenses. Então vamos começar o programa de hoje com um som. Olha, hoje o programa, ele voltou à sua pegada brasileira, então deixemos as músicas internacionais de lado e vamos sofrer com o que temos de melhor no Brasil. Vamos começar então com Cazuza. Vamos para uma pegada mais anos 80, aquela fossa anos 80 meio pesada, com Cazuza, Down in Me. Nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que... Thank you.

de esperança quase ou nada, e o calor já me sufoca. Vou buscar um paraíso na candura de um sorriso, no amor do teu olhar. Ah, na cadência do meu passo, na sequência do compasso da canção, vou para o além, com você ou com ninguém. Vou soltar os meus desejos que estão presos e nem sei porquê. Já fiz versos de tributo, hoje somente escuto. Não tributo mais ninguém, cada rosa seu perfume. Ninguém lava as mesmas mãos, ninguém canta com a mesma voz. Tanto a lua foi airosa, toda rosa perfumosa, mas o tempo deu-me tempo pra pensar. Ah, se eu seguisse a cada passo, cada traço do pincel, cedo ou tarde eu ia ver escorregar na tinta fresca e mesclar com a cor vermelha. Eu podia me perder. Laiaraiá. Diva do fado brasileiro, Ângela Maria, cantando Adeus, Cinco Letras que Choram. Este é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Terapia na Faixa, sempre às sextas-feiras, quando você se encontra sozinho, desamparado, que o final de semana está chegando e você está na merda. Enquanto todos aí se divertindo, combinando passeios, você se encontra totalmente abandonado. A gente aqui da Rádio Capivara pode te entender. A gente consegue entender esse seu sofrimento, essa sua dor. E é por isso que a gente compartilha aqui as músicas brasileiras mais depressivas de uma forma terapêutica, para você não se... Aqui. E... Hã? Massacrejo, olha, tô muito alto, peraí. Tudo bem, Massacrejo? Chegando agora, você tá na fossa? Estou até com os olhos mareados aqui. Acabei de sair de uma aula onde assistimos um filme. Não é tão fossa, mas é... Até esqueci o nome, acho que é... todos são diferentes, que é a história de um indiano que tem dislexia, né, e todo o sofrimento desse menino, né, em aprender as letras e tal. É um filme bem, bem emocionante, assim, para uma sexta-feira, 2h40 de aula, seguido, ouvindo a bateria no fundo, né? É uma fossa, é uma fossa. Acho que você resumiu aquilo que a gente queria, a nossa sensação de fossa hoje, né? A gente não consegue nem ouvir a porra da música, aqui tem uma bateria tocando aqui, a gente, ah, meu, que bad, né? Que fossa, né, meu? Me deixa sofrer, né, Massacration? Que fossa, gente. Você faz... Queria mandar um recado aí pra todos aqueles que fazem academia, né, o ano inteiro, pra chegar agora no Tushka e exibir seus peitos sarados vazios, né? Seus vestidos e decotes ousados, né, para um bando de gorilas. É a barbárie sentimental, né, assim, do o corpo pelo corpo e a mente vidrada naquilo que é péssimo, né, o nada. Bom Tusca. Isso aí, na fossa. Vamos continuar. Deixa eu só falar, antes da gente passar para os próximos sons, deixa eu falar o que estava rolando. Depois do Cazuza, a gente ouviu uma música da Rita Lee, ainda quando cantando nos Mutantes, Beija, Meu Amor. Depois, pegamos, a partir de um poema do Drummond, e agora José, uma versão do Paulo Diniz, também bem conhecida. Também lemos, aí ouvimos melhor, próprio Manuel Bandeira declamando Pneumotórax. E terminamos com Alaide Costa, Lô Borges e Milton Nascimento, Me Deixe em Paz. E agora, para esse segundo bloco do Na Fossa, vamos... Eu acho que talvez uma música que se chama Vila Esperança, né? Seja a nossa esperança, né, Massacration? Para esse final de semana, né? Tão maravilhoso que será aqui em São Carlos, né? Quer comentar agora? Vamos ouvir o som primeiro, né? Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor. Como fui feliz naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança. Numa volta no salão ela me olhou, eu envolvi seu corpo em serpentina e tive a alegria que tem todo que errou ao ver que descobriu sua colombina. O carnaval passou, levou a minha rosa, levou minha esperança, levou amor criança, levou minha Maria, levou minha alegria, levou a fantasia, só deixou uma lembrança. Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor. Como fui feliz naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança. Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria.

ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela tanto amei. Minha escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Rádio Livre Capivara, e esse é o Na Fossa, programa que tem um compromisso com a sua dor, sua terapia na faixa. A gente tentando fazer uma terapia na faixa, porque hoje está difícil aqui, essa porcaria dessa bateria aqui, a gente tendo que dividir o nosso som da Rádio Capivara com três pontinhos. Comentando um pouco aquele som do Anoniran, né? O Vila Esperança, né? Eu acho que é uma das músicas mais bonitas, assim, na temática de perder a virgindade, assim, né? que ele vai falando, né? Que foi o primeiro carnaval, primeiro amor, primeira esperança, né? É bem interessante, assim, como uma coisa às vezes meio traumática, né? Para as pessoas, né? Que é perder a virgindade. Acabou gerando uma bela música, né? Da Dona Irã, assim. Acho que ele tem essa genialidade, assim, de transformar as histórias tristes ou complicadas, assim, em belos sambas, né? E tanto a perda de uma casa, a perda de roupas, faltou a cachaça no ensaio, né? Assim, situações bastante delicadas, perder a virgindade, né? E ele transforma em músicas muito, muito, muito bonitas, né? A Dona Irã é o Pierrot apaixonado, né? Triste, né? O Pierrot triste, eu acho que é a Dona Irã, né? E tá sempre na fossa, né? Essas musiquinhas que, né, tristes, mas com uma pegadinha mais alegre, né? A percussão. Iracema. Aliás, Iracema, você sabia que Iracema foi a primeira música que eu toquei no Na Fossa? Clara Nunes cantando, né? Ela tem essa versão. É de cortar os pulsos, né? Pois é, é pra cortar os pulsos mesmo aqui na fossa, né? A gente curtir aqui esse fino da dor pra você sofrer bastante aí com a gente. Aqui na... Aliás, você não tá fazendo, mas acredita, um programa à tarde? Peraí, fala aí do seu programa. Então, eu tenho o Samba da Terra, né? Que vai ao ar... Era pra ir ao ar toda sexta-feira na hora do almoço, mas aí por motivos mil aí das correrias, tenho me dedicado algumas horas a mais na rádio. Então, a partir de agora de outubro, com certeza, toda sexta-feira, meio-dia, alguma coisa, tamo aí. Então já temos dois programas sexta-feira, então, o teu e o nosso aqui no Na Fossa. Então, beleza. Então, vamos continuar. Só falando aqui que a gente tocou, né? Tocamos, além de Adonirã, Vila Esperança, tocamos também Cartola, Peito Vazio. Tocamos uma versão de uma música do Roberto Carlos que se chama Naquela Mesa, cantada pelo grande Nelson Gonçalves, que é uma versão maravilhosa. Manuel Bandeira declamou o poema Vou-me Embora para Passárgada, né? Então, uma versão ele mesmo. E fechamos com Último Desejo, uma música do Noel Rosa, cantada por Maria Bethânia, num LP dela maravilhoso da década de 60, não vou me lembrar o nome, mas que chama Recital na Noite Barroca, que é depressivérrimo, é assim, pra se fuder mesmo, assim, sabe? Você se acabar mesmo na depressão, Recital na Noite Barroca, vale a pena. Mas vamos continuar então. Vamos fazer essa, uma pegada começando com Maísa. Rasguei minha fantasia, já toquei. Então vamos começar esse próximo bloco com algumas versões das músicas do Chico, algumas depressivas e tal. Vamos ver, vamos começar com Gota d'Água, ele mesmo cantando, mas nós vamos ver algumas versões de músicas dele cantadas por outras pessoas. É isso aí, vamos sofrer com o Chico. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água deixa em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção. Faça não, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Olhos meus, e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés. Pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta. Reclamei baixinho, dei pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar ainda sou tua. Até provar que ainda sou. É justamente isso. Eu vou. O que, que você vai falar dessa música? Não sei, você que pediu, é o Massacration. Cara, essa música é a maior fossa, assim, né? A maior dor, né? E a parte, a genialidade do Chico, né? De, do Chico Buarque, ele ter esse. Ele ter essa sensibilidade absurda, assim, né? De dizer. Como seria, né, uma mulher agredida, né, que após uma separação assim violenta, né, uma coisa muito, muito delicada assim, né? É isso, né? Uma música genialíssima assim, mas ela é absolutamente pesada assim, né? É por isso que ela tá aqui, né? Na fossa. Nada melhor, né? Nada melhor, Massacration. Olha, gente, estamos aqui na fossa. Você está no 96,1 FM, na Rádio Livre Capivara. Estamos aqui compartilhando das nossas dores, os nossos dissabores, com o melhor da música popular brasileira e suas depressões. E ouvindo aqui agora umas pegadas de Chico, mas nós recebemos um pedido de um ouvinte da Rádio Livre Capivara, que é da Rádio Livre Capivara, que é o SUB, fazendo um pedido aqui para que a gente continue na pegada de Nelson Gonçalves. Bom, vamos obviamente tocar a música que o SUB pediu aqui para a gente, mandando um beijo. Aliás, o SUB está começando um programa novo, começou essa semana, acho que ontem, acho que quinta-feira, às 19 horas, se eu não me engano. É uma pegada aí com filosofia pop, foi o que eu fiquei sabendo, assim, que é a descrição. Enfim, quinta-feira, 19 horas, se eu não me engano. E ele está pedindo o Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves, ele é um cantor, gente, da década de 70. Na década de 70 o cara já era velho. Então, é aquele cara, meu, que tem 300 anos, aquelas histórias malucas, assim, né? E aí, cara, quando chegou na década de 90, o cara resolveu, meu... Que nem o Caetano Veloso, agora, que tá andando com a mocidade. Ele resolveu fazer um CD com músicas de cantores mais recentes. Assim. Então, ele canta Cazuza, Paralamas do Sucesso, Marisa Monte, enfim. E uma das músicas que o SUB tá pedindo é uma música do Legião Urbana, Ainda é Cedo. Você conhecia esses sons do Nelson Gonçalves, a Massacre? Não, eu não conheço esse camarada. Vamos ouvir Ainda Cedo, vamos ver se a gente aguenta esse sofrimento desse som do Nelson Gonçalves. Vamos ver então, vamos pro pedido do SUB aqui na Rádio Livre Capivara. Vamos ouvi-lo. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir, mas egoísta que eu sou, me esqueci de ajudar. Ah, como ela me ajudou e não quis me separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. E eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém. E eu dizia: ainda é cedo, cedo, cedo, cedo. E eu dizia: ainda é cedo, cedo, cedo, cedo. Sei que ela terminou o que eu não comecei. E o que ela descobriu, eu aprendi também. Eu sei, ela falou: você tem medo. Aí eu disse: quem tem medo é você. Falamos o que não devia, nunca ser dito por ninguém. Ela falou: mas eu não sei mais

rosas vão murchando, o que era doce acabou-se. Você me desconcerta, pensa que está certa, porém não se iluda. No fim do mês, quando o dinheiro aperta, você corre esperta e vem pedir ajuda. Eu lhe procuro, mas você se esconde, não me diz aonde, nem quer ver seu filho. No fim do mês é que você responde, no primeiro bonde vem pedir auxílio. Você não ouviu o samba que eu lhe trouxe. Aí eu lhe trouxe rosas, aí eu lhe trouxe um doce. As rosas vão murchando, que era doce acabou-se. Você diz que a minha rosa é frágil, que o meu samba é plágio, é só lugar comum. No fim do mês sei que você vem ágil, passa um curto estágio e eu fico sem nenhum. A sua dança vai durar enquanto você tem encanto e não tem solidão. No fim da festa de escutar meu canto e vir correndo em pranto, me pedir perdão ou não. Você não ouviu o samba que eu lhe trouxe. Aí eu lhe trouxe rosas, aí eu lhe trouxe um doce. As rosas vão murchando, que era doce acabou-se. As rosas vão murchando, que era doce acabou-se. As rosas vão murchando, que era doce acabou-se. As rosas vão murchando, que era não, nós prometemos não chorar. Talvez seja esta a última vez em que tomamos café juntos. E talvez seja a última vez em que nos vemos. Ao som de Barros de Alencar, um clássico do brega brasileiro, prometemos não chorar. Como derradeira lembrança sua, eu quero um sorriso. Eu quero um sorriso seu como última lembrança. Esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Sua terapia radiofônica na faixa, sempre às sextas-feiras, a partir das 16h30. Compartilhando com você, ouvinte da Rádio Capivara, que está fudido, que está na merda, que está deprimido, que está desamparado, que está abandonado, que está fudido. A gente aqui na rádio, a gente pode entender esse teu momento da vida. É por isso que a gente está aqui, tocando músicas fossa, para a gente poder sofrer junto. Agora, eu queria mandar um beijo aqui. Eu esqueci de falar uma coisa. Eu estava falando dos sons aqui que a galera estava pedindo, mas eu esqueci, na hora que eu toquei a música da Rita Lee, Beija, Meu Amor, eu ia oferecer para o professor Pilson. Só que eu esqueci de oferecer. Então, por isso, a música da Rita Lee, querido, era para você. Professor querido, adoro você. Por isso, ofereci uma música maravilhosa para ti. E agora, essa próxima parte, a gente ouviu umas músicas do Chico, né? Ouvimos As Vitrines, Gota d'Água, Você Não Viu. E ouvimos também uma música do Chico, Atrás da Porta, na cantada pela Elis Regina, né? Uma versão maravilhosa, por sinal. E agora a terceira parte do Na Fossa, eu vou tocar algumas músicas do Originais do Samba e oferecer para nossa querida ouvinte e programadora aqui da Rádio Capivara, a querida Baca, que tem um programa, inclusive, às segundas-feiras, que se chama Desinformando. Se não me engano, é segunda-feira às 18 horas, acho que é isso. E a Baca é uma pessoa que gosta muito de Originais do Samba. Então, vamos ouvir uns sambinhas deles, de desesperanças, de sofrimentos, de saudades. Vamos começar com uma música que se chama Esperanças Perdidas, que é um som de 72, e depois a gente continua com Saudades e Flores. Vamos ouvir então aí, para você, Baca, e ouvintes da Rádio Livre Capivara. La la ya, la la ya, la. belezas deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. Enquanto os sonhos se tornam esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que faço, minha tristeza se torna um alegre cantar. É que carrego o samba bem dentro do peito, sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a cor, eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Tristeza, ele me consola. Tenho como testemunha a minha viola. Ai, se me faltar o samba, não sei que será. Sem a cadência do samba, não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda. Deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. Enquanto os sonhos se tornam esperanças perdidas, e alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Também descem flores. Se não houvesse saudade quando existe amor, e se todos os sorrisos fossem de alegria, naturalmente saudade não existiria. Não existiria. Não perde sentido o lamento, nem o meu pranto de dor. Não existindo saudade, não existe amor. Não perde sentido o lamento, nem o meu pranto de dor. Não existindo saudade, não existe amor. Meu peito não resiste, minha fé não cansa. Enquanto a vida, amor, não perco a esperança. Meu peito não resiste, minha fé não cansa. Enquanto a vida, amor, não perco a esperança. Se dizem

no nosso blog, o Rádio Livre Capivara. 24 horas no ar, sempre com muita loucura. E esse é o Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. E eu estava aqui dando uma olhada no Rádio Livre Capivara aqui no Facebook, dando uma olhadinha assim no feed de notícias da galera, o que a galera anda postando. E, gente, como tem gente na fossa aqui, os amigos da Rádio Livre Capivara, como tem gente fodida, cara. Vou ler algumas coisas que eu vi aqui para vocês. Olha, duas coisas que eu acabei de ver aqui, ó. Uma pessoa colocou o seguinte, ó. Não vou falar os nomes, né, porque fica chato, mas... Olha, a pessoa colocou assim, ó. Se o amor fosse vendido, todos iriam querer comprar. Mas como é dado, ninguém sabe valorizar. Imagina a depressão que essa criatura não deve estar, né, gente? Depressão FM mesmo, né? E tem uma outra aqui, uma outra pessoa que falou o seguinte, olha. Acabei de ficar meia hora raivosa escrevendo um comentário raivoso em uma discussão política de Facebook. Ainda bem que passou. Eu apaguei e não postei. Não entrei na discussão. E está tudo bem. Olha só, cara, olha quanta deprê, cara. É relacionamento, é política. Não tem nada mais depressivo hoje no Facebook do que a sua feed cheia de coisas falando sobre Aécio, falando sobre Dilma e todas essas coisas. Não tem coisa pior pra gente ficar aguentando esse povo falando blá blá blá, cara. Puta que pariu, coisa chata. Que fossa, querido ouvinte da Rádio Livre Capivara. Vamos continuar então o programa, porque olha, meu, acho que depois de falar dessas fossas aqui, nossos companheiros aí de Facebook, vamos ouvir um som. E essa próxima música eu tô um pouco atordoada com essa porcaria dessa bateria que está aqui perto hoje tocando, mas enfim, eu queria tocar uma música e oferecer para o meu grande amigo Falácia, que é programador aqui da Rádio Livre Capivara, que está numa fossa brava aí, né, e a gente vem acompanhando sua melhora dessa fossa. Querido Falácia, lembrando para você aí algumas informações, que você deixou o seu caderninho de programação de programas aqui, e ele também deixou um livro que se chama Poesia Erótica, em tradução de José Paulo Pães. José Paulo Pães, que é escritor brasileiro, um grande escritor brasileiro, aliás, né, musicista também, e ele deixou esse livrinho, estou dando uma folheada, de repente eu vou dar uma declamada, alguma coisa aqui. Mas para você falar, se é uma música de Jorge Maltner, Estrela da Noite, para você sofrer com classe, querido amigo, porque sofrer todo mundo sofre, mas é preciso ter um pouco de classe, né? Então, tenhamos com Jorge Maltner, vamos lá. A noite é escura e o caminho é tão longo que me leva pra loucura. Andando e dançando no fio da navalha, eu sou o faquir, eu sou o palhaço e um grande canalha. Teu olhar pontiagudo me corta como punhal. Quero saber de tudo, tudo, tudo antes do carnaval. Estrela soturna, com a luz do destino, com a cor dos infernos e o amor tão pequenino. Mas o vento sacode a lona do circo amarela. Como é que você pode viver tão longe dela? Estrela da noite, fulgor do demônio. Açoite do fundo do meu sonho. É um malabarista de um trapézio de metal se jogando pra morte com orgulho sem fumando um antigo cigarro de palha com meu amigo papagaio e aquela velha gralha. Mas as cartas marcadas estão em cima da mesa. Minha alma gelada com o gelo da tristeza. Os dados lançados no jogo da sorte, todos eles marcados com a estrela do norte. Minha mão tremendo segura tua mão, e é assim que eu te prendo dentro do coração. Mas do fundo das trevas sei de alguém que me chama. Para onde me levas? Vou de rainha cigana. Mas a noite é escura e o caminho é tão longo que me leva pra loucura. Quero mais, eu preciso de paz, já cansei de sofrer. Vives na rua jogado. Tu és um fósforo queimado, atirado no chão. Tu para mim és ninguém. Procure um outro alguém que te ajude a viver. Pouco importa que sofras assim, zombastes de mim, precisas sofrer. Em vez de tentares a sorte, procuras a morte. Eis a gorjeta deixada em um botequim. Foste cruel para mim, não te lembras agora. Hoje não me interessa se sofres assim. Quero mais, eu preciso de paz. Já cansei de sofrer. Vives na rua jogado, és um fósforo queimado, atirado no chão. Tu para mim és ninguém. Procure um outro alguém que te ajude a viver. Pouco importa que sofras assim, zombastes de mim, precisas sofrer. Em vez de tentares a sorte, procuras a morte. És a gorjeta deixada em um botequim. Foste cruel para mim, não te lembras agora. Hoje não me interessa se sofres assim. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor, ele aparece bem tarde da noite e me diz que voltou. Quem é? Sou eu. Que é que você quer? Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu quem não quer mais você. Por isso, fora, esqueça meu nome, meu rosto, esta casa, e siga teu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça os meus olhos, meu corpo, os meus beijos e todo o meu mundo. Está mentindo, posso ver. Está tudo acabado. Esqueça que eu vivo e não se surpreenda. Esqueça de mim, que afinal, pra esquecer, você tem experiência. Procurar emoções e por isso parti em busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei. Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você. Adeus, foge de mim. Não, não quero mais falar. Pense em mim. Por quê? Porque hoje sou eu quem não quer mais você. Isso, fora, esqueça meu nome, meu rosto, esta casa, e siga teu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça os meus olhos, meu corpo, os meus beijos e todo o meu mundo. Está mentindo, posso ver. Fora, afinal, pra esquecer, você tem experiência. Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã, tão bela final, manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz, amanhã desse amor. E eis que em breve nos separaremos. Minha verdade espantada é que eu sempre estive só de ti e não sabia. Eu agora sei, eu sou só. Eu e minha liberdade que não sei usar. Mas eu assumo a minha solidão. Sou só. Tenho que viver uma certa glória íntima e silenciosa. Guardo o seu nome em segredo. Preciso de segredos para viver. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a uma hora da madrugada em desespero, eis que às 3 horas da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, você é você. É lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei muito bem o que vou fazer em seguida, mas por enquanto olha pra mim e me ama. Não. Tu olhas pra ti e te amas. É o que está certo. Eu sou antes. Eu sou quase. Eu sou nunca. E tudo isso ganhei ao deixar de te amar. Escuta, eu te deixo ser. Deixa-me ser. Te pregunto si algún amor escondes. 96,1 Rádio Livre Capivara, rádio em FM e pelo blog também. Sempre as ondas sonoras, as esquizofrênicas para você aqui nessa sexta-feira, curtindo uma dor de cotovelo, uma depressão profunda. Aqui no Na Fossa, o programa que tem um compromisso com a sua dor. Sua terapia na faixa, sempre às sextas-feiras, a partir das 16h30, compartilhando com você o que a gente tem de pior, de mais sofrido na música popular brasileira, para você curtir aí com muita classe a sua, o seu abandono, a sua depressão. E vamos finalizando Na Fossa, então. A gente vai voltar a finalizar o programa sempre com a diva Fossa Mó, aqui do Na Fossa, que é a senhora Maria Bethânia, que a gente sempre fala por aqui no programa que acho que não tem nenhuma cantora que tem mais músicas de depressão, de sofrimento, do que Maria Bethânia. Ela grava tudo de todos, todas as músicas mais apaixonadamente perdidas, sofridas, Maria Bethânia sempre... sempre canta, né? E vamos fechar então esse programa com duas músicas dela. Bom, então fica aqui com a gente, lembrando que a Rádio Capivara 24 horas no ar, qualquer momento que você estiver aí nessa depressão de tusca, saco cheio com tudo, querendo que todo mundo se foda, ouve aí a Rádio Capivara, uma opção pro seu final de semana para você sobreviver a essa merda toda. E a gente fica aqui 24 horas com você, fora os programas aí que nós temos todos, né? Fica atento à programação da Rádio Livre Capivara, a gente está sempre divulgando. E nos vemos na semana que vem, na próxima sexta. Vamos ver se vamos sobreviver até a próxima sexta, né? E aí eu te encontro aqui às 16h30 com muito sofrimento, muita dor para você no Na Fossa. Então vamos fechar com duas músicas da Maria Bethânia, uma que se chama Pé da Roseira, uma versão dela do... não é do Altemar Dutra, acho que eu esqueci quem que é o compositor da música, mas depois eu vejo aqui para vocês. Então, Pé da Roseira, e depois fechando com Drama, que também são músicas do LP dela da década de 60, o Recital na Noite Barroca. Capivarovski, que acabou de chegar, quer falar um oi aqui para a galera? Oi, boa noite a todos da Capivara FM. Com vocês, Capivarovski. E vamos fechando então Na Fossa com Pé da Roseira e Drama, músicas do Recital da Noite Barroca, lembrando, né, uma depressão bem profunda, né, um LP bem profundo de depressão de Maria Bethânia. E a gente se vê na semana que vem. Continua aqui com a gente na Rádio Livre Capivara, 96,1. Muita loucura para você aqui nesses tempos tão difíceis de aguentar essas babaquices, os boçais na rua. Estamos aqui, sobrevivendo nas ondas radiofônicas livres. O pé da roseira murchou e as flores caíram no chão. Quando ela chorava, eu dizia: tá certo, Maria, você tem razão. Maria chorava, eu fugi sem ter nada. nada mais pra dizer. O amor terminado e Maria me via partindo sem saber por quê. Me via partindo, chorava, me amava e não podia crer que o mundo afinal me levava e nada lhe dava o jeito de entender. Eu também não compreendia por que terminava o amor, nem mesmo se o amor terminava. Só sei que eu andava e não sentia dor. Me lembro na porta da casa, lá dentro Maria chorava. Depois, caminhando sozinho, lembrei da ciranda que meu pai cantava. Depois, caminhando sozinho, lembrei da ciranda que meu pai cantava. O pé da roseira murchou e as flores caíram no chão. Quando ela chorava, eu dizia: tá certo, Maria, você tem razão. Quando ela chorava, eu dizia: tá certo, Maria, você tem razão. Eu minto, mas minha voz não mente. Minha voz soa exatamente de onde no corpo da alma de uma pessoa se produz a palavra eu. Dessa garganta tudo se canta. Quem me ama, quem me ama. Adeus, meu olho é todo teu. Meu gesto é no momento exato em que te mato. Minha pessoa existe. Estou sempre alegre ou triste. Somente as emoções, drama e ao fim de cada ato, limpo num pano de prato as mãos sujas do sangue das canções. Drama e ao fim de cada ato, limpo num pano de prato as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato as mãos sujas do sangue das canções.